Então está a gravar. Cátia Rosas, obrigado por estar aqui presente. É de facto um projeto interessante, é um projeto que movimenta milhares de pessoas, ou vai movimentar milhares de pessoas, o que se espera. Podia-nos explicar um pouco mais o que é este Limpar Portugal? De facto, não é muito hábito de norte a sul ver-se assim campanhas a favor do ambiente e, enfim, a favor de melhorar um pouco aquele país onde nós vivemos. Isto baseia assim que é, Cátia? Ora bem, isto foi uma iniciativa que partiu de um grupo de amigos, baseado num projeto que aconteceu na Estónia, em 2008. A primeira reunião deste projeto foi em 2009 e, portanto, desde aí tem-se tentado organizar, como diz, de norte a sul do país, uma forma de mobilizar toda a sociedade civil para nos intimar, então, por um juízo em Portugal. Pronto. Isto é um projeto nacional, mas depois que se vai-se partindo, enfim, vai-se dividindo em diversas partes. Exatamente. Portanto, temos a coordenação a nível nacional, depois divide-se na coordenação distrital e dentro de cada distrito há o grupo por concelho. Portanto, no nosso caso, aqui de Oliveira do Hospital, temos a coordenação de Coimbra e depois a coordenação de Oliveira do Hospital. Que geralmente se vão articulando, não é? Se vão articulando em reuniões que vão acontecendo, e sei que vão acontecendo, precisamente para estabelecer, enfim, objetivos e depois também fazer com que tudo funcione naquele dia, né? Dia que vai ser o dia 20. Sim, sabe. Portanto, sábado. Cátia, esta ideia, não sei se tem um feedback, certamente terá. O que é que está a ser feito, e já vamos falar aqui de Oliveira do Hospital, o que é que está a ser feito a nível nacional? Se as equipes estão a funcionar, se tem acontecido uma grande adesão por parte dos portugueses, ou se isto tem passado um pouco ao lado daquilo que Não, era o de vosso todo. objetivo? Isto já conta com dezenas de voluntários por todo o país. O número de parceiros, porque isto tanto trabalha com voluntários a nível individual, como também aceita parceiros na ciência de meios e outros recursos, e para de aumentar. Portanto, se nós formos a ver, o Limpar Portugal tem um site, que é o www.limparportugal.org, e aí é uma listagem de parceiros que tem cada vez de aumentar mais. Teve já o apoio do Presidente da República, da Ministra do Ambiente, e, portanto, tem todo a possibilidade de ter um sucesso, esperemos nós. De facto, com o apoio, enfim, do Presidente da República, a Ministra do Ambiente até é de Oliveira do Hospital, e neste caso não é por ser de Oliveira do Hospital que está nisso, naturalmente, mas também o Ministério do Ambiente aderiu. Depois, há muitos parceiros. Esses parceiros têm a ver, enfim, com uma panóplia diversa de setores e de atividades. Sim, nós podemos encontrar, por exemplo, em Oliveira Hospital, contato com a coordenação, claro, da Rádio Boa Nova, não é? Também da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que tem sido um apoio forte e que com ela conseguiu trazer mais gente motivada, interessada, etc. Depois, para além de a nível político, temos também a cooperativa agrícola, a CAL, Associação de Produtores Florestais, e pronto, e portanto, depois há as gráficas que também ajudam na impressão de cartazes, temos todo o tipo de parceiros. Falando aqui de Oliveira do Hospital, Cátia, como é que encontrou, enfim, a dinamização do grupo de Oliveira do Hospital? Como é que encontrou? Se está, de facto, a funcionar? Eu tenho, e neste caso até tenho o site do Oliveira do Hospital aberto, também do limparportugal.org. De facto, há muitos aderentes. Por exemplo, nesta altura está com 106 visitantes online e em linha, devem estar todos a catrapiscar um pouco mais sobre este projeto. Mas isso aí, Oliveira do Hospital, como é que tem visto, e enfim, a adesão de este evento? É assim, nós na internet temos um site e que já está criado desde outubro, o grupo da Oliveira do Hospital. E foram aderindo. Agora, no final de fevereiro, assumi a coordenação do grupo e com a reunião na Câmara da Oliveira do Hospital ganho um novo corpo e muito mais destaque. E isto nota-se, por exemplo, a semana passada. Temos recebido imensos contactos de pessoas que querem aderir ao projeto, que querem colaborar. E para as pessoas aderirem, a Boa Nova está, enfim, também a passar um jingle informativo que podem fazê-lo aqui na Boa Nova, podem fazê-lo, enfim, através do e-mail geral@boanova.com, mas também através do site oficial Limpar Portugal, e depois tem o encaminhamento para a tal parte que acaba o livro do hospital, não é? Eu tive a oportunidade de ver, é engraçado, porque havia uma professora, havia uma educadora, penso eu, que já tinha lançado este projeto, ou pelo menos tinha falado este projeto, não talvez assim, mas algumas ideias aqui há algum tempo. Eu tive a oportunidade de falar com a Cátia quando aqui esteve no domingo, que achei interessante. Enfim, na altura talvez passasse um pouco ao lado, não sei por que motivo, mas o certo é que passou, mas acabou por já estar um bocado enraizado. Depois foi crescendo. Acredita que pode haver uma grande mobilização para o dia 20 aqui em Oliveira do Hospital? Sim, acredito. Tal como disse, isto aqui, portanto, quando é uma coisa nova, custa arrancar, mas a partir do momento que começa e que começa a ganhar apoio de peso, tem toda a possibilidade de ter sucesso. No próprio dia temos a Feira do Queijo em Oliveira e, simbolicamente, depois os voluntários, no final do dia, reúnem-se na Feira do Queijo. Essa é a Feira do Queijo, naturalmente, e também pode servir para a tal limpeza e de colaboração na limpeza da própria feira, também uma participação. Mas, dizia eu, os grupos vão se dividir pelo concelho ou vão andar, como é que vão funcionar? Por exemplo, eu sei que há um grupo, no caso de Alvoco, no caso de, enfim, de outras freguesias, no caso de Oliveira, depois vão se agrupar todos aqui, como é que vai ser? Portanto, aqui decidimos dividir pelas juntas de freguesia que já estão mobilizadas para o efeito. Neste caso, falamos de Alvoco, como referiu, é de Nalva d'Alva, Travanca, Oliveira do Hospital e estão algumas outras juntas de freguesia a aderir. Portanto, haverá, digamos, uma subdivisão do grupo do Conselho de Oliveira do Hospital nas freguesias. O ponto de encontro é marcado em cada freguesia, portanto, os voluntários são distribuídos pelas freguesias. Cada freguesia é feito um roteiro de clicheiras que vão limpar. Uhum. Posto isto, tem-se um ponto final de encontro na Feira do Queijo às 17 horas. Este dia 20, as pessoas começam logo de manhã? 9 da manhã. Depois também sei, e porque também vou lento, também vou ao site consultar-se, não é? Naturalmente para saber mais informações, eu sei que já há grande disponibilidade, quer de carros, quer de outros meios, enfim, dessas entidades e parceiras. Isso depois também será distribuído pelos próprios voluntários, não é? Exatamente. Portanto, será distribuído pelos freguesias e então, no dia do ponto de encontro, distribuído pelos voluntários de acordo com as necessidades. Com isto, e pelo que percebo, a Cátia está a fazer uma grande base de dados também que pode servir para projetos futuros. Sim, sim. Contamos que com esta mobilização possamos aproveitar para projetos futuros também desta índole. Para, enfim, participar e se inscrever, já sabe, pode fazê-lo aqui na Boa Nova, enfim, pessoalmente ou através do e-mail que nós já fornecemos, geral@radioboanova.com, através do site limparportugal.org, e aí encontra o mapa onde diz Coimbra e depois Oliveira do Hospital e poderá linkar então para esse lado. Para isso basta deixar o nome, o e-mail, o telefone de contacto, a data de nascimento e depois a freguesia em que pertence. A informação também, Cátia, vai sendo posta e vai sendo dada precisamente através do site. Sim, nós tentamos atualizar aquilo assim que temos notícias e, portanto, é ir consultando o site e sempre que tiverem alguma dúvida também nos podem enviar um e-mail para limparoliveiradohospital@gmail.com. Também outras dúvidas podem ser tiradas no GAV, Gabinete de Apoio à Variação, na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Penso que é assim, não é? Exatamente, sim. Afinal, estou bem informado. Estamos a falar de Limpar Portugal. É um projeto, como disse a Cátia, nasceu na Estónia em 2008, depois foi crescendo e agora está em Portugal para, no dia 20, todos juntos, tentarmos limpar um pouco mais. Pelo censos que têm feito e o registro que têm feito, eu sei que fazem a marcação dos pontos, enfim, das lixeiras e pontos que são ali. Estamos assim tão sujos quanto parece ou não? Não, julgo que vamos ter aqui, vamos limpar o que há a limpar, mas as juntas de freguesia também têm feito o seu trabalho, não é? Pronto, uhum. Agora há certos sítios que não se vê à vista e é só quando estamos numa prospeção, como neste caso, é que conseguimos identificá-las, mas esperamos que, dia 20 de março, fiquemos todos limpos. As juntas de freguesia são um papel importante, são eles que andam à frente e conhecem muito bem as suas freguesias. Também, a partir daí, a informação é mais facilitada para vocês, não é? Nesse registro. E também, recebendo o apoio da junta de freguesia, acaba também por ajudar a sensibilizar os cidadãos das freguesias, que depois também se envolvem nesse projeto. Vai haver mais reuniões até o dia 20 agora e estamos, enfim, bem perto, já não estamos tão longe quanto isso, estamos, segundo diz o vosso site, 8 dias, 4 horas e 11 minutos, não é? Bem, nós agora vamos reunir as instituições todas que conseguimos angariar e então vamos nos reunir para definir, distribuir os voluntários pelas freguesias, pelo roteiro das lixeiras, tanto para a parte operacional. Nós certamente vamos falar mais para a frente e durante a semana ainda tentamos, enfim, fazer o ponto da situação a meio da próxima semana, até para sabermos como é que a situação está, como é que a situação se tem avançado, se tem havido grande adesão ou não, e parceiros também. Cátia, o que é que nesta altura lhe apetece dizer ou que dá como conselho àqueles que nos vão ouvindo e que ficaram assim um bocado, o que é isto de limpar Portugal? O meu conselho é: juntem-se a nós, dia 20, vamos limpar o livreiro do hospital para o futuro dos nossos filhos brilhantes. É, de facto, nós temos que pensar nos mais, enfim, nos filhotes, não é? Porque são eles no futuro que vão, se as coisas correrem mal, que vão sofrer com tudo isso. Cátia, esta é uma das primeiras conversas. Naturalmente, nós vamos ouvindo outras partes. Esta é uma edição para este programa Conversas, que vai para o ar na sexta-feira. Naturalmente, durante a semana, vamos conversando, vamos também dando alguma informação. Já o dissemos, estamos também no nosso site, em radioboanova.com. Poderá ver também aí, enfim, o cartaz do Mãos à Obra, Vamos Limpar Portugal, junto-se a nós, e aí tem toda a informação. A partir daí, se clicar, tem toda a informação no site. Depois só, de acertar. Posso só dizer mais uma coisinha? Pode dizer duas, três coisas. Pronto, no âmbito dos nossos filhos, queria aqui também dar relevo a um grupo de alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, que também tem feito um trabalho brilhante de dinamização, e que até estão a criar uma associação de ambiente, a pegada ecológica da cidade de Oliveira do Hospital. Portanto, a eles também, parceiros deste projeto, também agradecemos a sua ajuda. Naturalmente que esse também é um dos nossos contactos para ouvirmos, para além da Cátia ouvirmos, a Câmara Municipal e também a escola, porque a formação também nesta área, a escola, aí Cátia tem um papel importante, não é? Exatamente. A escola é de facto fundamental para nestas ideias, para estes projetos poderem avançar. Não sei se quer adiantar mais alguma coisa, senão ficaríamos por aqui e durante a semana, naturalmente, voltamos a conversar assim, mais um flash para sabermos como vai este Limpar Portugal e limpar o Oliveira do Hospital. Obrigado, isso, Cátia. Obrigada. Obrigado por estar aqui connosco e que corra tudo da melhor maneira. Vamos falar então mais para a frente. Obrigada. Boa noite.